Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Peço desculpa pela falsa partida, eu tinha ideia que isto iria funcionar um bocadinho melhor, mas pelos vistos não. O meu nome é Alexandre Pinto e esta é mais uma emissão em direto na Rádio Lisboa, onde, como vimos, tudo pode acontecer. Antes de começarmos a emissão, quero deixar uma mensagem ao programa do Zona 8, que é o programa que nos precede. Eles, pelos vistos, estão de parabéns e aproveito para lhes deixar essa mensagem. Parabéns! E vamos começar com música de José Cid. Amanhã vai haver um concerto especial na Casa da Música, como houve também já na Aula Magna. E vamos passar para algo que não estava à espera de poder dizer alguma vez, mas vamos ouvir do vinil o disco 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte. Vamos chegar com a segunda faixa. Eu espero acertar à primeira. Vamos ouvir a música Caos. Quase. Ficamos um bocadinho ao lado. Este disco é de 1978 e recordo que temos a entrevista ao José Cid no nosso Facebook. Podem aceder lá em facebook.com/amoscadarrumo. Agora sim, vamos ficar com a música Caos. Pedimos mais uma vez desculpa por este início algo... Enfim. Começa a ser habitual. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem desse lado. Espero que sejamos, ao longo da próxima hora, boa companhia. Espero que agora me ouçam melhor. Bem, isto realmente parecia-me que o som não estava grande coisa. Enfim, augura-se uma ótima emissão da Mosca para esta noite. Até já. Pouco a pouco. tudo acabar. E ficamos calados. Não se ouviu um grito, não se fez um gesto, nem a própria ruína nos conseguiu manter acordados. Ficamos com a Caos, de José Cid, em 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte. Ainda estamos no mesmo disco, podemos-lo ouvir agora um pouco em fundo. Esta é talvez a música mais comprida do disco, a que estamos a ouvir agora e não a Caos. Chama-se, a que ouvimos agora, Fuga para o Espaço. E de resto é, enfim, é um disco marcante para a música gravada portuguesa. Relembro que a entrevista e o artigo da entrevista estão disponíveis, ou disponível porque é apenas um, no site do Artefactos, e podem chegar lá mais facilmente através do nosso Facebook. Eu spamei um pouco no último dia, mas basta andarem um bocadinho para baixo e vão encontrar rapidamente. E antes de prosseguirmos com outras coisas, eu ainda propunha que ouvíssemos mais uma música do José Cid, para fecharmos durante pelo menos os próximos tempos este capítulo de recuperarmos a carreira deste músico português. E ele lançou em 2015 um disco chamado Menino Prodígio, que tem algumas composições novas, mas tem também, enfim, músicas que ele foi recuperar ao seu catálogo, e esta em particular é recuperada do catálogo dos Quarteto 1111, que era o projeto no qual Ele integrava, com mais alguns músicos também, eles muito importantes. E há uma música muito específica que vamos ouvir, que fecha, aliás, não fecha, é a canção número 10 deste Menino Prodígio, que foi editada originalmente com os Quarteto 1111, como disse, chama-se Monstros Sagrados, e é enfim, uma das músicas mais singulares do seu catálogo. É com ela que fechamos esta recordação que fizemos ao longo das últimas emissões da carreira de José Cid. Espero que gostem, e depois disto, enfim, vamos partir para outras paragens. Depois, ainda ao longo desta emissão, vamos ter uma estreia, um segmento novo no programa da Mosca, mas falamos disso um pouco mais à frente. São os Monstros Sagrados. Para quem me entender, ou me quiser entender, já morri mais que 1000 vezes, mas voltei a renascer. Sou igual à natureza. Monstros sagrados que me odeiam e rodeiam, Eu não ouço o que me dizem e nem sigo os seus conselhos. O meu cérebro eletrónico e o meu computador fazem parte do meu ser. Quando eu canto é da energia, canto para quem me entender, ou quem quiser entender. No meu caminho vou sorrindo a quem passa, como o vento da liberdade. Oh, porque o meu cérebro eletrónico e o meu computador fazem parte do meu ser. Quando eu canto é de alegria, canto para quem me entende. Eu não ouço o que me dizem e nem sigo os seus conselhos. Partiu para a longa viagem que termina nas colinas de cristal, onde vivem robôs que viajam o céu. Mas todo o cuidado é pouco, porque os monstros sagrados são a causa da enorme inflação que reina neste mundo de cristal. Pronto, ficamos com mais uma música de José Cid. Estamos no disco de 2015, Menino Prodígio. Este é um anúncio do Spotify, que foi onde eu fui buscar a música. Já agora ouvimos-lo, não é? Deixa os bons tempos fluir com o Spotify Premium. Mas isto é horrível. Parece algo hipócrita da minha parte recorrer ao Spotify, mas a verdade é que eles têm uma função bastante útil, que é recuperar algum catálogo de artistas que não são tão facilmente acessíveis noutros sítios. Eu, por mim, usava sempre o YouTube. E curiosamente tenho este disco aqui comigo, está ao meu lado, mas o meu computador não tem drive de CDs e tive que lhe aceder de outra forma. Portanto, agora, muito sinceramente, não faço ideia do que passar a seguir. Eu tenho aqui algumas coisas alinhavadas. Mas antes disso, se calhar ainda vamos recuperar os Beatles. Porque esta semana tive a ouvir algumas das músicas deles. E falamos do Ringo Starr, como ele não seria assim um grande baterista. Disse do José Cid na entrevista que nos deu. Um dos nossos ouvintes, que por acaso não está connosco hoje, o Neves não concorda. Eu fico algo dividido. Acho que todos eles foram foram extraordinários e o Ringo se calhar ficou um bocadinho para trás. De resto, vamos ficar com uma música canónica dos Beatles e com isto preparamos-nos para o que virá a seguir. Vamos dedicar-nos um pouco ao synth-pop. Mas antes, um clássico. Completamente contrário ao que se passa atualmente em Braga. E talvez por este país fora. Fica o repto, que venha o sol. Até já. Here comes the sun, I say it's all right. Ficamos com este brilhante Here Comes the Sun e o disco é de 1969, é o Abbey Road, um dos últimos dos Beatles, acho que não foi o último deve ter sido o Let It Be. E há neste disco também, já que falamos do Ringo Starr, acho que é a única música, mas posso estar enganado, em que ele canta. É Octopus's Garden, se calhar ficamos com um bocadinho. Sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see. In an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around, because we know has gotten in the shade. Shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. To be under the sea in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. E pronto, pelos vistos não é a única música cantada por Ringo Starr, mas acho que será a última. Enfim, de qualquer forma, pelo visto ele não cantava muito. Os dois que cantavam mais eram o Lennon e o Paul McCartney. Mas ficamos com esta pequeníssima homenagem a alguém que tem sido maltratado a torto e direito, Ringo Starr. Um grande bem-aja para o baterista dos Beatles. E agora sim, continuamos. Não sem antes recomendar que ouçam, se ainda não o fizeram, que ouçam alguns dos discos deles. Este Abbey Road eu acho que é um disco particularmente especial, se bem que a minha introdução aos Beatles há muitos anos atrás foi com aquela coletânea com todos os singles e deu para perceber, enfim, aquilo faz uma espécie de uma linha temporal ao longo da carreira deles, porque eles fizeram coisas muito, muito, enfim, diferentes do início até ao fim da carreira. Eu acho que posso pegar aqui num rápido exemplo. Eles começaram por ser uma banda que fazia uma pop muito simples, muito efetiva, mas muito simples. E depois foram feita uma transição lenta, mas assertiva, em direção a algo mais, enfim, mais bem construído, mais interessante musicalmente, mais psicadélico também, nos seus últimos discos. Este é o, porventura, a sua música inicial mais conhecida. Ficamos com apenas um excerto. Esta chama-se A Hard Day's Night, o disco tem o mesmo nome. Salvo erro, é o primeiro ou segundo disco dos Beatles. Enfim, música claramente não tão sofisticada quanto as coisas que eles acabaram por fazer no final da sua carreira. Mas nesse sentido são também sintomáticos de uma banda que conseguiu evoluir e chegar a vários públicos. É de facto um caso muito interessante, enfim, toda a transição que eles fizeram ao longo da carreira. Agora, vamos chegar com um projeto que, salvo erro, será britânico, mas posso confirmar já a seguir. São os Orchestral Maneuvers in the Dark. Eles são mais conhecidos pela música que partilhamos no nosso Facebook hoje à noite, o Enola Gay, que não tenho aqui presente, mas vamos ouvir de um dos seus discos mais experimentais, que para eles era ainda assim bastante convencional, chamado Diesel Ships, e vamos chegar com uma de nome Telegraph. Eu não sei porque escolhi, mas estava aqui já apontada, portanto vamos confiar no meu gosto prévio. Don't understand. ouvimos os Orchestral Maneuvers in the Dark. Enfim, podíamos continuar ainda neste disco, mas não sei se é isso que nós vamos fazer. Eu já ouvi o disco várias vezes, ouvi-o muito recentemente. O disco é de 83, mas não tenho assim muito presente quais são as músicas, mas se calhar vamos arriscar noutra. Vamos ficar com The Romance of the Telescope e depois partimos para o tal momento inédito nesta mosca, que será o primeiro de uma mais comprida cadeia que vamos fazer ao longo dos próximos programas. Eu acho que escolhi a música mais anticlimática do disco. Isto melhora. Até já. Ficamos com The Romance of the Telescope. Tenho a impressão que o microfone não está bom outra vez. Ouvem-me bem? Espero que sim. Foram os Orchestral Maneuvers in the Dark. O disco é de 83 e confirma-se que são britânicos. Entretanto, vamos passar à parte especial do nosso programa. É por isto que eu estou a ansiar há algum tempo já. E vamos ter a Isabel Leiroz, que alguns já conhecerão pelas várias vezes que ela já passou aqui no programa. Conhecemos-nos na Rome e desde então temos mantido uma fortíssima amizade. Um grande beijinho à Isabel, que nos mandou uma mensagem há pouco tempo e que nós não vimos, que nos informava que A Little Help From My Friends, do disco Sgt. Pepper's, é também ela cantada por Ringo Starr. E... enfim, já temos aqui o fecheiro, eu andava à procura dele. Vamos ficar com um novo segmento deste programa, que consiste, enfim, isto não tem nome, embora a Isabel tenha tentado sugerir um e que falhou redondamente. A ideia será que o convidado comente a música sugerida, a música ou a banda sugerida pelo convidado anterior e, por sua vez, sugerir a música ou a banda para o próximo convidado. Como a Isabel foi a primeira, eu dei-lhe total liberdade para escolher a banda e a música da qual ia falar e também a sugestão que queria ouvir na próxima semana. E é com isso que vamos ficar. A Isabel Leiroz terá a emissão aos seus comandos nos próximos minutos. Espero que gostem e eu volto já a seguir. Olá, eu sou a Isabel e esta é a minha estreia na rúbrica da Mosca, Os Amigos de Alex. Este não é o nome. Na minha estreia, neste novo segmento, eu só podia escolher uma banda britânica. Da terra de Sua Majestade vem música que não se faz em mais lado nenhum. Nós temos os Beatles, nós temos os Rolling Stones. Durante muitos anos eu achei que o Iggy Pop era britânico. Tinha pinta para isso, não acham? O próprio David Bowie é prova mais que dada do talento que reina por ali. Mas há duas épocas em particular que me enchem as medidas. Acima de tudo, eu gosto de Britpop. Tudo aquilo que se fez nos anos 90, enfim, dos Blur aos Oasis, sem nunca esquecer os Manic Street Preachers, sim. Eles são Britpop, quer queiramos, quer não. Os Suede, que também são membros honorários, com o seu glam rock. Sei lá, tanta coisa boa que veio por ali fora. E claro, os meus favoritos, os Pulp. Mas hoje não vamos ouvir Britpop. Vamos sim pensar um bocadinho em Manchester. Tony Wilson faleceu há 10 anos, há uma década, no dia 10 de agosto de 2007, e selou assim a sua passagem pela Terra. Tony Wilson é responsável pelo surgimento e pela afirmação do movimento Madchester. Sim, Mad com D, porque aquilo que se passou por ali foi absolutamente de loucos. Grandes bandas que para sempre marcaram presença naquilo que são os registros históricos culturais. Os da Fall, sei lá, os Ocean Colour Scene, claro, os Stone Roses, não podemos esquecer dos Smiths, todos eles fazem parte deste grande movimento que vivia, sobretudo, da curtição. Os Happy Mondays e os New Order estarão sempre ligados à vida, ao nascimento e à morte da Factory Records. O dia se anda marcou uma geração, a geração das raves e de tudo aquilo que ia acontecendo naquela cidade industrial e por vezes esquecida pelo sol. Bem, não é deles que vos vou falar hoje, vou sim falar-vos de uma banda de punk rock. Eu nunca percebi muito bem o punk rock, porque eu vejo aqueles gajos na rua de Cristo, cabelo às cores, correntes e sei lá mais o quê. Mas depois o punk rock é muito alegre. Eu nem sei porque é que se chama assim. Gostava que me explicassem. Porque, na verdade, é rock. É música de rock. É muito garage. É muito, muito interessante. Em 1976, os Buzzcocks, eles lançavam-se, eles juntavam-se e tornavam-se uma banda, os Buzzcocks. Em 1977, lançavam o seu primeiro EP. E mais tarde vinha um álbum. Pois é, e é de um desses álbuns que nós vamos ouvir a minha música favorita deles. Ever Fallen In Love é uma peça com menos de 3 minutos e, quanto a mim, marca uma época e resume muito bem um género. Fiquem com os Buzzcocks, espero que curtam, e já agora, para a próxima semana, desafio a convencerem-me a gostar de Lena D'Água. Eu não percebo este revival, sinceramente, não compreendo. I'm ficamos com a sugestão de Isabel Leiroz com os Buzzcocks e foi a primeira vez que fizemos esta experiência. Espero que tenham gostado. Houve alguma sonoplastia para isto ficar um pouco mais palatável. E temos o desafio da Isabel, que é convencê-la a gostar de Lena d'Água na próxima semana. Eu não faço a mínima ideia por onde começar, mas vamos ter outra pessoa na próxima semana a falar sobre Lena d'Água e depois também a dar continuidade nesta cadeia. Bem, eu suponho que as pessoas fiquem um bocado fartas de me ouvir durante uma hora, portanto vou começar a introduzir estas pessoas que me dão uma ótima ajuda. Mais uma vez, um grande beijinho à Isabel e espero vê-la em breve. Ela está a ouvir a emissão, portanto, enfim, faz-te aparecida. E agora, vamos... Ainda pegando no que Isabel nos deixou, ela falou-nos imenso de Britpop e de outras coisas, mas de facto é uma grande lacuna que eu tenho, é o synthpop e o Britpop, e são dois géneros onde está presente muito do que ouvimos hoje e são de facto períodos muito importantes. Vamos ficar com uma das músicas que ouvimos nesta pequena montagem, a dos Pulp, Common People. Se cá não ouvimos toda porque é um bocado comprida, mas ficamos com pelo menos um bocadinho. Porque foi um dos discos que eu retive depois desta conversa com a Isabel. E depois disso talvez tenhamos a mensagem da Porto Calling, que hoje é também muito especial. Common People dos Pulp. O disco é de 95. She told me that her dad was loaded. I said my case on my room. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. A música chama-se Common People e fica o repto. Havemos de explorar mais o synthpop e o britpop. Se calhar mais o primeiro, porque há ali coisas bastante interessantes. e que estive a ouvir nesta última semana, daí ter passado pelos Orchestra Maneuvers. E agora passamos para a nossa muito especial mensagem do nosso muito especial patrocinador, uma muito especial loja, muito especial, Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Ora bem, Porto Calling é uma loja que fica na Rua da Conceição, muito perto da Rua de Sofeita, no Porto. Fica dentro do centro comercial, é muito fácil de encontrar. É uma loja que está especializada em vários géneros, entre eles o reggae, o dub, o punk, o rock, o industrial, o experimental. Tem algum jazz, tem vários jazz até. Tem várias coisas que vão saindo nos, assim, recentemente, coisas que, enfim, mediáticas e à qual se vai dando atenção no, nos mídia mais alternativos, como o Pitchfork e coisas desse género. E tem uma ótima secção de discos usados, onde eu vou recuperar a grande parte da música portuguesa que aqui passamos. Há um pequeno segredo que eu trouxe da Porto Calling, já falei disto na última emissão. Não o vamos ouvir, porque estou a guardá-lo para uma emissão que vai ser também especial. Mas é de facto uma ótima loja. Se não a puderem visitar pessoalmente, o que é absolutamente recomendável, tem também o site em portocalling.com, cujo catálogo está permanentemente atualizado. Para hoje temos uma sugestão do Pedro, o dono da Porto Calling, que nos traz o nome de Vivian Goldman. Ela pode ligar-se à última emissão através de Lizzie Mercier de Clou, porque foram ambas contemporâneas na Nova York, naquela altura em que a Lizzie editava. Vivian esteve envolvida em vários projetos e com várias pessoas, e curiosamente tem pouquíssima coisa editada. Há 3 músicas em nome próprio e depois mais uma série, assim, meia dúzia de coisas que foi fazendo com outros projetos. Não deixa ainda assim de ser uma personalidade muito central no punk e noutros géneros, como é o que vamos ouvir agora. Uma mistura entre uma atitude punk muito vincada com uns sons de reggae e de dub que são também muito prominentes. A ligação entre ela e a Lizzie Mercier mais recentemente deu-se porque a Vivian escreveu as liner notes da reedição do vinil da Lizzie Mercier da Clou. Mas agora, em vez de ouvirmos Vivian Goldman, este é o Dirty Washing, é o EP Dirty Washing, e a música tem o nome apropriado de Launderette. É a sugestão da Porto Calling para a emissão de hoje. I wanted 10 pence for the dryer. Yes, that was how we met. My laundry bag was broken. My clothes were soaking wet. I felt I needed hugging. You needed board and lodging. I can't complain, we went down the drain. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Seems like I can't get away from you. Even in the laundrette. Now my socks are your socks in the dryer. And your jeans run into my shirt. You always were untidy. Thank you. Foi sugestão do Port Calling, Vivian Goldman com Launderette. Este instrumental fascinante. Relembro que o EP chama-se Dirty Washing e é das poucas coisas que foram gravadas ou pelo menos lançadas de Vivian Goldman, embora seja um nome que aparece ligado a vários outros músicos seus contemporâneos e sobretudo deste género, ou destes géneros, melhor dizendo. De resto, estamos a aproximar-nos do final da nossa emissão. Temos ainda uma ou duas sugestões. A primeira é uma música instrumental de Bonga, do disco Angola 74. Chama-se Jinawa. Ouvi-a esta semana e tenho ótimas memórias associadas a este disco. Não das que vocês estão a pensar, mas por volta desta... Enfim, não sei se foi este ano ou ano passado, ou há já um ano. No Festival do Outono, em que, quando descobri este disco, acho que foi o ano passado, o tempo passa demasiado rápido, demasiado devagar, não é? Porque estamos em maio e eu acho que isto já foi há uma eternidade. O disco é muito bom e este é um dos pormenores instrumentais que eu acompanho. Ficamos com a música de Ponga. Este disco tem muita, muita coisa para ouvir. O Angola... Perdão. O Angola 74. Bem, acho que já recuperei deste pequeno sobressalto vocal e... Ou se calhar não, mas vou fazer o final da emissão nesta agonia. E... Bem, estamos a chegar ao final. Não há muita coisa que ainda possamos recuperar. Duas mensagens. Eu acho que esta semana que vai decorrer a Eurovisão, acho que não vamos ter emissões antes desse final. Portanto, fica a nossa mensagem de apoio ao nosso representante, o Salvador Sobral. É uma fantástica música. E espero que ganhe. E seria algo inédito. Portanto, depois de ganharmos o Euro, seria bom ganharmos também a Eurovisão. E para terminar, vamos chegar com os Japan. Ouvimos-los na emissão anterior, salvo seja, salvo erro, melhor dizendo. E este é um outro disco chamado Gentlemen Take Polaroids. E eu creio que é o disco anterior ao que ouvimos nessa emissão. A música, creio que também é instrumental, chama-se The Experience of Swimming. E eles fazem coisas muito sui generis. E esta é uma experiência também muito, muito interessante. E nós voltamos para a semana, se não tivermos nenhuma emissão mais cedo, mas não me parece que vá acontecer. Temos o Facebook, em facebook.com/amoscaderumo, que é ainda a forma mais direta de chegarem ao contacto connosco, se assim o quiserem. Temos também o Discord, onde nos reunimos para ouvir as emissões todos juntos. Portanto, se estiverem interessados, não temam, podem pedir para entrar nesta comunidade. O link, alguns já foram públicos, mas como tivemos pouca afluência, enfim, podem mandar mensagem e nós deixamos-vos entrar. Temos também o blog em ucoprofago.wordpress.com. De resto, conto com vocês para a semana. Até lá, vão falando aos vossos amigos do incrível programa que vocês ouviram esta semana. Hoje não, que foi um bocado fraquinho, mas as últimas têm sido bastante boas. E pronto, é tudo. Muito obrigado. Tenham uma ótima semana. Divirtam-se. Até já.